Transamérica. We'll be right back.

a gente só tem a cara, o jeito de andar, o jeito de falar, bom, deixa quieto, melhor deixar quieto. Rápida pausa e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.